Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. De mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ah, eu quero amor, o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando. Quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite. Eu já nem sei se terei no olhar toda a pureza que quero. E dar.